louca. Porque tem o BG, não é? Não, não, é ao vivo e a cores. Ela não vai fazer, não vai usar aquela gravação? Não, nós vamos tocar, vai ser tocado. Ah, tocadinho. Tem aí, ela? É. Quanto mais, pra quem tem alguma missão e paz. Quanto mais, quem tem ideias e os olhos chatos. Adorei essa divisão. Gil vai ficar encantado. Lento. Achei linda essa. Você não gostou, não? Maravilha. Essa achei linda. Agora você botou o tabuleiro na cabeça. Depois já vendeu três acarajé. Menina, arrasou. Todas as vezes que eu saio de casa, eu chego em casa, eu agradeço. Não me adianta nada um futuro previsto. Eu acho feio. Acho fuleiro, sacou? Eu acho que as surpresas, elas que fazem a gente viver com mais alegrias e tal.